Sabe o que ia ser legal nessa história de shows? Ia ser se a gente conseguisse fazer uma coisa igual o Faustão faz. Tipo? Faustão tem um quadro que chama Ding Dong. Uhum. E eles põem, igual era no Qual é a Música, só as notas. Uhum. E os convidados, que são sempre atores antigos de Malhação ou atletas aposentados, uhum. eles tentam adivinhar que música que é. E aí, quando eles adivinham ou não, entra o artista cantando. É mesmo? É. Caramba, então é tipo um Qual é a Música on steroids. Isso. E ia ser muito legal. Já imaginou? A gente contava uma história do show do AC/DC e entrava o AC/DC tocando. Aham. Uhum. Mas eu acho que já que a gente não consegue fazer isso, a gente podia fazer uma com orçamento limitado. Então você faz só as notas e eu tento adivinhar qual é. Pegou? Peguei. Você me tem fácil demais, mas não parece capaz. Beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, esse podcast que é um show! Aê! Que belo trocadilho! Aqui com o meu irmão Rafael Mafra, direto de Brasília. E aí, pessoal, tudo bem? Você tá em Brasília, Rafael? Tô em Brasília. Você não tá em Bruxelas? Não, não, não. Não faço essas coisas, não. Ou, sei lá, em Santa Cruz de la Sierra? A gente vai contar hoje histórias de shows. A gente recebeu muitas histórias de shows quando a gente gravou o outro episódio, que foi mais no começo da temporada. Então a gente vai trazer mais histórias de shows aqui nesse episódio agora, certo? Excelente. Um lugar que é um show de histórias... Cara, agora foi um gancho, né? Foi horrível. Um lugar que é um show de histórias é o grupo secreto do GugaCast, que você assina pelo PicPay. PicPay.me/GugaCast, você paga 15 pratas e você faz parte desse grupo que é incrível. E a gente tem... Ah, tem uma parada que eu acho que eu nunca falei aqui. O quê? Tem conteúdo todos os dias úteis. Caralho, todos os dias? Todos os dias. Todos os dias a gente faz um mini GugaCast lá. Então, assim, se você não aguenta ficar e esperar uma semana pra ter outro GugaCast, ou então tem semana que a gente não faz e tal, lá é garantido. Todo dia vai ter. Vai lá, 15 pratas... Fazendo isso pelo PicPay, você vai receber um cashback de até 10 reais, dependendo do jeito que você pagar lá, e você ainda vai receber... Primeiro que recebe um monte de cashbacks, um show de cashbacks, né? E você ainda consegue pagar Steam, você consegue pagar estacionamento, consegue dividir pizza, consegue dividir a conta do bar. Cara, a melhor coisa do PicPay é quando você vai no restaurante e aí, tipo, um cara paga e todo mundo transfere dinheiro pra ele ali, sabe? Você não fica aquela galera, assim, aquela maquininha rodando ali, sabe? No Outback. Fica aquele cara ali, coitado do cara, tem um monte de mesa pra ele atender, ele fica rodando maquininha. Então, PicPay evita isso. Além de te dar acesso, é claro, a esse grupo, essa bolha maravilhosa, que a gente não faz mais a música da caixa. Então, a gente só vai falar, a gente só vai recitar. Vem pra bolha, você também. Faz você aí, Rafael. Vem pra bolha, você também. Agora a gente vai ser processado pelo Arnaldo Antunes. PicPay.me/GugaCast, vai lá. Vamos pro jogo? Não. Não? Jogo não. Por que não? Hoje eu resolvi me arriscar. Hoje eu resolvi me atirar de um abismo e eu não sei se alguém vai jogar uma corda pra me socorrer no último instante. Cara, eu não entendi o que você tá dizendo. Você é muito misterioso. Eu vou fazer uma análise musical. Yes! Mas eu vou fazer a análise musical mais esperada da história do GugaCast. Sério mesmo? Sério mesmo. Assim, do nada? Do nada, cara. Porque, quer dizer, não é do nada. Eu tô há meses fazendo isso. Você sabe qual é? Eu sei qual é. Se você falou que é a mais esperada, só pode ser uma análise musical mais esperada. Exatamente. Hoje é a análise musical de Açaí. A acerola dos anos 2000. Eu gosto de análise musical porque é um jogo que eu não preciso fazer nada. Não, e sabe por que eu gosto mais ainda de análise musical? O motivo pelo qual eu ainda faço análises musicais? Ah. Pra ouvir a vinheta da análise musical. Putz. É uma análise musical, é uma análise musical, é uma análise musical. estou dissecando músicas para vocês. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Com o Rafa e o Guga, com o Rafa e o Guga, eu odeio o meu trabalho. Yeah! Então, cara, pra analisar Açaí, eu passei muito tempo pensando e as pessoas me questionavam quando que eu ia analisar Açaí e que era muito importante. Eu sempre dizia que eu não queria falar sobre esse assunto porque ele me perturbava de verdade. Até que um dia eu descobri qual é a chave pra entender Açaí. A chave pra entender Açaí é Deleuze. Sabe Deleuze? Não. Deleuze é um filósofo. Uhum. Esse filósofo, ele distingue arte, filosofia e ciência de formas distintas. Então é bem simples. A filosofia cria conceitos. Uhum. A arte cria combinações qualitativas de sensações e sentimentos. E a ciência cria teorias baseadas em pontos fixos de referência. E aí, que o Djavan fez? O que o Djavan fez? Ele criou uma quarta camada. É legal que se já... Porque geralmente você só vai nessa linha quando tá no final. Se já começou assim... Eu não sei o que nos espera. É porque Açaí é assim, cara. Eu não conseguia interpretar sem esse referencial teórico. Então, eu cheguei à conclusão que eu tinha que analisar Açaí, mas eu não fiz uma análise de Açaí, eu fiz quatro. Porque são quatro camadas de compreensão. A primeira é a arte, a segunda é a filosofia, a terceira é a ciência, e qual é a quarta? A Djavância. Ok. Então vamos lá. Começando pela primeira camada, arte. Uhum. De acordo com a arte, a escolha das palavras de Açaí é só porque elas são palavras que rimam e soam bem, mas é um amontoado de coisas sem sentido. Então essa é uma interpretação possível de que o Djavan só juntou palavras como um poeta, uhum, mas ela não faz sentido. Mas não é convincente, né? Pode uhum. ser, pode ser, mas digamos que é difícil. Uhum. A segunda possível camada de análise é... pelo ponto de vista da filosofia. Uhum. Então, essa explicação, ela é corrente na internet, tem algumas que já fizeram, que, na verdade, ele está descrevendo a floresta onde se colhe o açaí. Uhum. E a açaí, ela é guardiã porque ela é o sustento dos extrativistas que colhem o açaí. Faz sentido. A tez da manhã é branca porque ainda é cedo e há evapotranspiração no ar. Uhum. E zoom de besouro é um ímã, ele já falou isso. O zoom de besouro é um ímã para amantes da natureza. Ah, entendi. Então essa é a interpretação mais comum, mas também é improvável, né? Porque é muito óbvio. Uhum, ok. Então eu passei para a terceira camada, porque assim, eu não estava convencido de que essa era a interpretação correta. Passei para a terceira camada, e essa terceira camada de entendimento da ciência é que ela é uma música sobre política comercial do agronegócio. Como assim? Ele tá dizendo que o açaí é muito exportado e que em lugares como a Bolívia, essas exportações podem sofrer com barreiras sanitárias e ações antidumping. Ok. E quando ele fala que o coração tá sangrando toda a palavra sã, é uma alusão ao caso do barbeiro no açaí. Na verdade, o Djavan tá advogando pela higiene, né? Pela pasteurização do produto, coisas assim. Então, assim, o ponto de referência científico são políticas fitossanitárias. Políticas fitossanitárias. Ok. Sim. Porque, se você pensar, o açaí, ele se enquadra na nomenclatura comum do Mercosul no capítulo 0811-9000. Certo? Que engloba não apenas o açaí, mas engloba frutas, casca de cítricos e de melões, frutas não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar e de outros edulcorantes. E essa NCM, que envolve todas essas coisas além do açaí, exportou em 2017 217 milhões. Uou. Eu acho que essa é uma música dos anos 70, sei lá, cara, nem existia Mercosul ainda. Mas tá aí a genialidade. Aí tá a genialidade, porque ele já tava pensando nas barreiras fitossanitárias. Porque a primeira estrofe, ela descreve um cenário desolador, você concorda? Um cenário que causa um vazio existencial. Eu vou ler aqui pra você. Solidão de manhã. Poeira tomando assento, rajada de vento, som de assombração, coração sangrando toda palavra sã. Cara, eu sei que a gente tá fazendo piada aqui e tal, mas é bonito demais, cara. É muito bom. É bonito demais, eu sei. É muito foda, é. Eu só quis fazer esse comentário sério aqui. Voltemos à loucura. Então, ele tá descrevendo um cenário desolador, concorda? Uhum. Ele tá falando solidão de manhã, poeira tomando assento, rajada de vento, beleza. Então, o que causa um cenário desolador? Um vazio existencial. Quando esse mesmo vazio existencial é observado numa fruta, a gente chama isso de ocado. Um fruto que apresenta um espaço vazio por não ter desenvolvido seu conteúdo locular. Parabéns, Rafael. Cara, como é que você sabe isso? Você tem que esquecer umas coisas de vez em quando. Isso vai dar errado no futuro, cara. No futuro, eu acho. Quando eu tiver 70 anos, eu vou ficar falando essas coisas assim, sem sentido, sabe? No asilo. Você vai ficar lá na mesa de café da manhã falando assim, fruto ocado. Aí todo mundo vai ficar se afastando de você. Isso. Ele não desenvolveu seu conteúdo locular. Não desenvolveu. Bom, o objeto precede o lugar vazio que ocupa, como diria Zizek. Sabe Zizek? Não sei, cara. Você tá indo muito longe. Zizek, ele se aproveita do que Kafka dizia para dizer que o local vazio é ocupado por uma presença obscura. Então, quando um fruto não desenvolve seu conteúdo locular, ele deixa de preencher critérios de identidade e qualidade e passa a ter uma designação simbólica. E essa designação, o que é? O besouro. Ok, passamos. Entendidos. Quase sem traumas pela terceira camada de compreensão que era a ciência. Quase sem traumas. Então a gente chega à quarta camada, que é a camada da Djavância. Eu espero tanto que o Djavan ouça isso, cara. Isso é tão legal. Na quarta camada, eu finalmente compreendi sobre o que é essa música. Como você disse, ela é uma música dos anos 70, né? É, ou 80. É, eu acho que ela é de 83, assim, de cabeça. O que o Djavan estava fazendo era uma crítica a uma palestra motivacional. Então ele já se antecipou à onda que viria de palestras motivacionais. Primeiro de barreiras fitossanitárias, e agora... De barreiras fitossanitárias. Ele anteviu, não tinha nem o próprio acordo sobre medidas sanitárias e fitossanitárias, que é de 94. Não tinha nem o mercado comum. É, não tinha o mercado comum, o Tratado de Assunção é de 91, né? E ele antecipou tudo isso, e antecipou também a onda de coaches que ia existir. É, ele tava um dia na casa dele, na praia, em Maceió, e aí ele pensou... Eu acho que daqui a 10 anos vai existir um mercado comum latino-americano. E eu acho que haverão barreiras fitossanitárias que vão afetar os frutos ocados. E, paralelo a isso, eu também acho que vai ter uma onda de palestras motivacionais. Vou escrever uma música sobre isso. E vou esperar que no futuro descubram, tipo Nostradamus, entendeu? É, tipo uma cápsula do tempo, né? É. Bom... Agora, para poder explicar como ele é uma crítica a uma palestra motivacional, eu vou pelas estrofes. Então começa assim. Solidão de manhã, poeira tomando assento, rajada de vento, som de assombração, coração sangrando toda palavra sã. Então, como eu já disse, a primeira estrofe descreve um cenário desolador e aí está mostrando que o sujeito ou a sujeita está desanimado, certo? Aham, ok. Aí ele continua aqui. A paixão, puro afã. Ou seja, seguir algo por paixão é só um afã. Não é isso que as palestras motivacionais dizem? Que você tem que seguir sua paixão? Uhum. Ele tá dizendo que isso é apenas um afã. Uhum. E aí depois ele fala místico clã de sereia. O que que ele tá questionando quando ele fala místico clã de sereia? Os seguidores daquele palestrante. Não, ele tá questionando os esquemas de pirâmide. Por isso que é um místico clã de sereia, entendeu? É uma coisa que não existe. Pô, e tá aí um ótimo nome pra um esquema de pirâmide. Místico clã de sereia. Você vende suplementos herbais. Isso. Pra emagrecer ou pra ficar mais energizado. É. Ah, cara, podia acabar aí que tava bom já. É, mas não estaria completo, né? Talvez só piore daqui pra frente, mas não estaria completo. Porque depois ele fala assim, castelo de areia, e castelo de areia é mais óbvio e impossível. São castelos frágeis, uhum. que se constroem com as palestras motivacionais. Certo. Ira de tubarão. Então é uma coisa animalesca e mesmo assim inútil, que é a ira do tubarão. Uhum. E aí vem o grande recado, que é o sol brilha por si. Então você não é uma estrela que faz o sol brilhar, porque o sol já brilha por si. Uhum. Não é demais? Cara, eu tô... Eu nem sei se eu vou conseguir fazer esse programa daqui pra frente, cara. É muita informação, assim, é muito... Sabe, é muita realidade sendo jogada na sua cara. Então, aí pra fechar, ele tem aqui o refrão, que diz... Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Então, o que o Javan acha é que em vez de você seguir palestras motivacionais, você deve fazer coisas mais simples. O açaí te enche de energia, uhum. e você se torna guardiã da sua própria vida. Nossa. E o zoom de besouro é a surpresa final da canção. Uhum. Que ele faz uma referência a Zabelê zumbi besouro vespa fabricando mel. Aham, uhum, aham. Uhum. Não tem? Tem. Zabelê zumbi besouro do 14 bis. Pô, a gente podia fazer uma análise musical dessa música, né? É linda juventude. Podemos. Não, porque eles juntos... O Zabelê zumbi besouro vespa fabricando mel, do 14 bis, eles juntos se opõem às palestras motivacionais. E aí ele cria o conflito de Javan lá e Ribeiro. É legal que sempre termina num conflito. Sim. É, eu já falei isso. A MPB é construída de tensões e contratensões. Eu só tô identificando quais são. E aí você supera a vida e faz o zoom de besouro, que é o som do seu carro novo fazendo. E branca tez da manhã é quando você acorda com a cara cheia de creme, como as pessoas finas fazem. E é isso. De agora em diante, você nunca mais vai ver açaí da mesma forma. A gente vai editar, mas eu vou precisar de umas 2 horas aqui até eu poder me recompor e gravar esse programa. Eu espero que tenha alguma história de show de Djavan nessas histórias aí. Tomara. Antes da gente ler as histórias, precisamos pedir mais histórias para os próximos programas. A gente precisa de histórias de nostalgia para o Dia das Crianças, histórias de aniversário, nosso programa de aniversário é especial, então mandem histórias legais falando do aniversário de vocês, a hora é agora. A gente está gravando tudo com antecedência, então não fica deixando para em cima da hora, porque a gente vai gravar agora. E a gente precisa de histórias sobrenaturais para o nosso episódio de Halloween, que a gente também vai gravar com antecedência. Mandem histórias assustadoras, histórias que tenham fantasmas, histórias que tenham Papa Justify, ou então que tenham, sei lá, alienígenas. Histórias assustadoras, beleza? É, já estão chegando umas histórias muito boas de sobrenatural e nostalgia. Ainda não chegou nenhuma de aniversário bacana, então tá na hora de mandar. Uma outra coisa que a gente tá fazendo aqui é apoiar o empreendedorismo. Então a gente criou uma sessãozinha aqui, o nosso primeiro e-mail, às vezes, vai ser uma sessão chamada Jabá Honesto. A gente vai ler uma história de empreendedorismo, uma história de um negócio, de um serviço que você presta, etc. A história tem que ser legal, capricha na história que você vai mandar. Tem que ser bacana, senão a gente não vai ler, não adianta. E tem que mandar também uma vantagem aqui, tem que mandar uma promoção para os nossos ouvintes, beleza? E a gente lê aqui, eu quero ler aqui hoje a do Versus Clube de Jogos. Vamos lá. Eu vou ler aqui. Olá, Guga, Rafael e Caio, tudo bem com vocês? Eu me chamo Diogo e gostaria de apresentar a vocês a Versus Clube de Jogos, um café em Pinheiro, São Paulo, dedicado a jogos analógicos, board games, card games e RPG. Jogadores de RPG e card games desde a infância, eu e meu sócio percebemos que gostaríamos de um local onde pudéssemos ter mais conforto ao jogar. Cara, eu espero que quando a gente chegar lá tenha poltronas muito confortáveis. Naturalmente, lojas de jogos desse tipo são apertadas, barulhentas, quentes e não possuem comida de verdade. Decidimos então, depois de um longo período de planejamento, abrir um espaço que fosse exatamente o oposto disso. A busca do local e imóvel perfeito foi árdua. Não tínhamos recursos para alugar algo que fosse muito grande, pois requereria uma reforma muito custosa e sabíamos que a localização era algo vital para o negócio. Visitamos em torno de 30 imóveis em diversos bairros de São Paulo. Foram 3 meses de procura, negociações frustradas e finalmente um match, como dizem os jovens. Qual a idade dessa galera? É, não sei. A reforma correu como toda boa reforma, um grande ralo de tempo e dinheiro. Foi um período muito difícil, principalmente para meu sócio que acompanhou bem de perto esse processo. Finalmente, depois de 2 meses, em abril de 2018, inauguramos a Versus Clube de Jogos, linda e brilhante, da maneira que sonhamos. A loja ainda engatinha na conquista do público cativo. Mantemos uma agenda de eventos diários para chamar novos clientes para o nosso clube. Sabemos que é um processo longo, até que o espaço seja economicamente saudável e estamos em um crescimento lento, mas constante. Sem dúvida, manter um espaço em São Paulo é algo muito custoso e trabalhoso, mas é incrivelmente recompensador ver nos rostos de nossos clientes a alegria de estarem com seus amigos em um espaço confortável e acolhedor. Ter pensado em cada detalhe, oferecer a melhor comida e o melhor atendimento que podemos, faz com que todo o trabalho valha a pena. Gostaria de deixar o convite a todos os ouvintes do GugaCast para conhecer a Versus Clube de Jogos. Estaremos ansiosos para recebê-los da melhor maneira possível. Você acha o endereço lá em versusclube.com ou então facebook.com/versusclube. Só vale a pena dizer que o clube é com E no final. Versus Clube. É clube, não é club, né? Fazemos um cookie de baunilha, que é o queridinho da casa. Podemos oferecer um cookie para todo mundo que falar que veio porque ouviu o jabá do GugaCast. Cara, a hora é agora. Entra lá, vai lá e ganha um cookie, certo? Quando eu estiver em São Paulo, eu vou lá visitar. Leia a próxima aí, Rafael. Olá, GugaCast. Meu nome é Leonardo. Tenho 33 anos e estou escrevendo de Portugal, para onde milhares de brasileiros têm vindo em alto exílio nos últimos 3 anos. Decidi contar minha história depois do último episódio de Histórias de Shows. Minha história é sobre um show que aconteceu em 2012 em São Paulo, na casa de shows Carioca Clube, famosa por receber os mais variados e brutais shows de metal no início da noite, 20 horas, antes da verdadeira festa começar com um pagodão às 23. Haver um espaço para receber bandas internacionais de thrash, death e doom era incrível, mas os proprietários precisavam pagar as contas e era uma correria infernal entre as 22 e 23 para tirar toda aquela gente de preto dali. Cara, que isso parece um filme de comédia, né? É. É legal assim, se tiver um show de, sei lá, do Creator, e aí depois tem o show do Demônios da Garoa. Ninguém vai sacar isso. Que mudou completamente. Naquela noite, não se tratava de uma banda muito extrema. O Accepts estava em turnê de seu novo disco, elogiadíssimo pela crítica especializada, mas alguns ouvintes podem conhecer a banda apenas pelo hit Balls to the Wall, um clássico do heavy metal com um videoclipe cheio de elementos dignos de serem zoados pelo Marcos Mion no Piores Clipes do Mundo, um daqueles sucessos que beiram o ridículo do hair metal dos anos 80. Mas sim, a banda ainda existe. Claro que existe. Minha história com Accept data do início, até porque bandas de metal, né, você pode trocar todo mundo e ela continua existindo. É, tem isso. E também, cara, se tem uma coisa que garante a longevidade das bandas é o boleto, né? É. Minha história com Accept data do início dos anos 90, mais precisamente 1994. Ano de transição para o plano real, quando $1 era igual a R$1. Era menos. É, chegou a ser menos, né? 80 e poucos centavos. Que bonito, né? Que época bonita pra se viver. Em uma pequena loja de discos de uma pequena cidade do Nordeste, vi a capa do LP Metal Heart, com fundo azul e um coração construído por circuitos eletrônicos, tubos e chapas de aço. Como fã de histórias de robótica, aquilo me fisgou. O dono da loja, que na verdade era um colecionador, pois não vendia seus LPs, gravava cópia dos discos em fitas cassete para seus clientes. Genial. Muito bom. E nós podíamos ficar na loja e ouvir todo tipo de som, de The Cure a Nuclear Assault, enquanto ele fazia as cópias em velocidade 1x, uma de cada vez. Aí ele põe entre parênteses, o romantismo da era pré-internet. Pô, é genial, cara. Você chega lá na loja, você escolhe, eu quero comprar esse disco aqui. Ok, o cara põe o disco pra tocar, você ouve o disco inteiro enquanto ele tá gravando, ele te dá uma fita, custa 1/3 do preço, a banda não ganha nada, né? Nem a gravadora. Muito bom. E você fica lá, tomando um café, né? Tomando uma água. Uhum. De volta a 2013, morando em São Paulo, casado, com filho e cachorro, minha empolgação com o show foi tamanha que consegui dispensa de meus deveres familiares e iria sozinho para a noite. Já não ia a shows há muito tempo. O show foi incrível. 1h30 de solos de guitarra espetaculares por Wolf Hoffmann, um ídolo, e já um senhor de idade a empunhar sua Flying V. Não possui mais a cabeleira dos anos 80. É hoje um tiozão alemão idêntico ao Bruce Willis. Parte da plateia não se continha a comentar a semelhança física a cada intervalo de música. Os caras gritando, Bruce Willis! Show encerrado, os funcionários apressam-se para remover toda a gente da casa de show e começam a limpeza para o grande evento da noite, o pagodão. Enquanto isso, eu e mais uns 30 sujeitos ficamos à beira do palco a observar os holds retirarem o equipamento e a gritar para que nos dessem o setlist, baquetas, palhetas ou qualquer outro objeto deixado no palco pela banda. Um dos holds então catou uma palheta do Guitar Hero Bruce Willis, quer dizer, Wolf Hoffman, e jogou em nossa direção. Fiz o cálculo da parábola, aceleração vetorial, pressão atmosférica e pus o meu pé em cima da palheta, com um longo salto no momento exato em que ela atingiu o chão. Os outros fãs fechavam o círculo na mesma direção, então abri os dois braços e bradei: é minha! Causando frustração e dispersão dos metaleiros. Um desses fãs, que já não lembro o nome, entretanto, queria ao menos ver aquela palheta mágica. De um lado, o logo da banda, do outro, a assinatura do guitarrista. Ele quase chorou de emoção com aquele objeto e falou como guardava todos os ingressos de shows e memorabilia. Parabéns pelo uso da palavra memorabilia. Parabéns. Com o andar da conversa, pensei: isso são só coisas materiais. Também nunca fiz questão de guardar objetos como sujeito, decidi oferecer a palheta a ele. Disse: vai, você quer isso muito mais que eu. O fã ficou emocionado, agradeceu de joelhos e prometeu eterna amizade, já querendo combinar para irmos juntos ao próximo show na cidade e marcar um churrasco. É, ele foi legal mesmo. Foi. Eu copiei o telefone dele, mas obviamente nunca entrei em contato. Aquela vida de curtição já estava muito longe da minha rotina. Enquanto ele falava, fui percebendo que ele era um daqueles roqueiros doidões, que só conhecem uma ou duas músicas de cada banda e canta a letra errada nos shows. Quem é fã de Iron Maiden e Metallica, de verdade, sabe bem o tipo de pessoa que estou falando. Empolgação mil, conhecimento zero, sempre com uma camiseta do Iron. Aí é Iron escrito A-I-R-O-N, do Iron, comprada na galeria. Mas agora já era tarde demais. O que mais me fez arrepender da história é quando olho para meus CDs do Accept na prateleira e pensar que lá poderia estar a palheta. Mas enfim, isto são só coisas materiais. Obrigado. Você sabe que você pode mandar fazer as palhetas, né? E custa barato, assim, é bem barato. Então você pode simplesmente fazer a palheta com o logo da banda que você quiser, é a assinatura do cara, que é a mesma coisa. É verdade. Não é? E eu acho que ele fez o certo, cara. Ele disse que não guardava tanto assim as coisas e o cara ficou felizão. É, o cara tava de joelhos. É. Eu vou fazer palhetas do Guga Cash. Demais, cara. Melhor ideia. Posso ler a próxima? Pode. Olá, Guga, Rafael e Caio. Meu nome é Caio e há muito tempo queria compartilhar uma das histórias mais divertidas / curiosas que me aconteceram. Finalmente essa oportunidade surgiu. Uma palavra só não era suficiente pra... Entendeu? Divertidas / curiosas. É. Você não sabe se elas são divertidas e curiosas ou divertidas ou curiosas. É, então... Que elas são divertidas / curiosas. Antes de começar, gostaria de parabenizá-los pelo excelente podcast que já ocupa um lugar todo especial na memória do meu celular e no meu coração também. Obrigado, cara. Demais. A gente vai mandar uma palheta do Guga Cash pra você. Ou não. Sintam-se à vontade para inventar nomes para os participantes dessa história que vos conto. Acho importante falar aqui um pouco sobre mim. A gente já falou que o nome dele é Caio, vai ficar Caio. É, tá bom. Desde pré-adolescente, sempre fui o tipo de pessoa que não gosta de seguir modas e costumava ser extremamente avesso a tudo que era popular, aka modinha, tipo, also known as modinha. Então, se você fosse me visitar naquela época, não seria incomum me encontrar sentado na frente de um computador todo sábado, depois do meio-dia, internet discada, né? Bons tempos, era depois das duas, era um pulso só, até 6 da manhã de segunda. Mexendo no MSN, jogando games de miniclip e ouvindo de Beethoven e Mozart a Tom Jones e Billy Paul. Artistas, evidentemente, nada populares para pessoas da minha idade. É, foi realmente peculiar. O Azaghal é muito fã do Billy Paul. Que legal. Confesso que de algumas músicas eu nem sequer gostava, mas as ouvia pelo prazer de ser diferente e achava isso o máximo. Procura minha playlist, eu tenho uma playlist de Tom Jones lá no Spotify, procura lá depois. Que demais. Uma coisa interessante de quando ele fala que seria comum encontrá-lo mexendo no computador... Eu li esses dias numa tirinha do Dinosaur Comics, uma das melhores tirinhas da internet. No Dinosaur Comics, ele comenta que ele antes era considerado um nerd porque passava o dia inteiro em frente ao computador. E hoje, todo mundo tem um computador e todo mundo tem um computador no telefone. Uhum. E passa o dia inteiro mexendo nele. Então, uhum. No fim, ele tinha toda a razão. Ele só fazia antes de todo mundo. É mesmo. Cara, eu passava muito tempo no computador na época do SimCity 3000. Sim. é impossível você ver o tempo passar. Você senta 2 da tarde, quando você vê, já passaram 3 dias e você não foi ao banheiro. E o gato morreu. É. O meu amigo do Box, ele me deu essa ideia incrível de fazer uma playlist de Tom Jones, que é só assim: What's New Pussycat? What's New Pussycat? What's New Pussycat? What's New Pussycat? It's Not Unusual. What's New Pussycat? What's New Pussycat? E eu fiz, tá lá no Spotify. Muito bom, vou ouvir. Talvez não toda. Com o passar do tempo, fui introduzido ao maravilhoso mundo do rock da maneira mais tradicional possível, ouvindo um CD pirata da Legião Urbana e tentando decorar a letra de Faroeste Caboclo. Você ainda sabe de cor, Rafael? Sei sim. Eu também. A gente podia fazer um episódio que é só a gente lendo Faroeste Caboclo e aí acaba. Nossa, que insuportável. Vamos fazer. Beleza. A partir de então, conheci as grandes bandas nacionais e internacionais e me apaixonei por esse estilo de música. Bom, como eu falei antes, eu adorava ser contrário a tudo que fazia muito sucesso. E por volta dos meus 12 anos de idade, o sertanejo universitário surgia. Ainda uma criancinha à época, mas daquelas que fazem muito barulho. Resultado, adicionado à minha lista negra com sucesso. Acontece que em 2007, o destino quis que eu e minha família nos mudássemos para nada menos que a capital do sertanejo. Goiânia, Goiás. Cara, que maneiro. Goiânia é a Nashville brasileira. Sim. Mantive firme meus gostos musicais, até ter uma experiência meio embaraçosa durante um aniversário meu, em que eu levei meu violão, comecei a tocar as músicas que eu gostava, e pra minha decepção, vi a alegria se esvair dos olhos dos meus amigos goianos, que ansiavam por um hit musical de sua terra. Meu mundo caiu. Meu mundo caiu é uma outra música, não é? Uma música meio brega? Sim, é sim. Mas acho que ele quis dizer que o mundo dele caiu. É, na verdade, bastava ele ter tocado Evidências que tudo ficaria bem. É legal que a gente tá ouvindo esse e-mail ao som da Matéria Escura, a gata do Rafael. Sim, sim, que não para de miar. A partir daquele momento, comecei a ouvir sertanejo aos poucos pra aprender músicas que pudessem agradar meus convidados. O cara cedeu a pressão. Cedeu. Que triste. Eu achei legal ele ter cedido. E assim como comecei aos poucos me tornei um admirador moderado desse estilo de música de ritmo contagiante e letras de gosto duvidoso. Virou cowboy, cara. Enfim, vamos à história. Tudo começou no fim da tarde de um sábado. Era por volta do ano de 2012. Rafael! O que mais aconteceu no ano de 2012? Além da volta das Spice Girls. Bom, em 2012, o mundo acabou e todos morremos. Ah, é, eu lembro também. É, nós acreditamos que seguimos nossa vida normalmente, mas é um simulacro da vida como ela era. Na realidade, estamos todos presos numa dimensão paralela. Esse foi firme, né, cara? A galera acreditou mesmo que ia acabar assim. Esse... Porque volta e meia tem um maluco que fala isso, né? Mas esse foi... Teve uma galera que acreditou, teve um filme, né, sobre isso. Tinha um dia marcado, né, que ia ser o fim do mundo. Que era do calendário Maia, né? É. Era por volta de 2012, eu estava na faculdade de engenharia elétrica e ainda conseguia manter acesa a fagulha de alegrias e sonhos que esse curso futuramente se encarregaria de apagar. Ok, exagerei um pouco. Pô, legal, cara, engenharia elétrica. Eu gostei que ele falou manter acesa a fagulha e era engenharia elétrica. É, talvez seja por isso que não tenha dado certo. Sim. Eu e 3 amigos havíamos combinado de sair juntos para um dos pubs mais tradicionais da cidade. Haveria um cover de Pink Floyd. E eu estava exultante com a possibilidade de, finalmente, conseguir ir em algum lugar que eu curtia, no cover de uma banda que eu sou apaixonado e com meus amigos. O que poderia dar errado? Finalmente consegui marcar um programa de rock junto com os meus amigos sertanejos. Seria uma noite incrível, memorável. E foi memorável, incrível, nem tanto. Aparentemente, meus queridos companheiros não compartilhavam de meus sentimentos e sugeriram nos encontrarmos em um supermercado para comprar bebidas para que eles pudessem fazer o tradicional esquenta e assim tornar a noite mais tolerável. Fui com eles. Depois de alguns minutos, saímos com uma garrafa de rum sabor maçã verde. Meu Deus. Eles pensaram, vamos comprar a pior bebida que pode existir? E alguns copos plásticos. Estacionando o carro no local do cover, surgiu a primeira pista de que aquela não seria uma noite comum. Pista número 1. Em Goiânia, ocorre o curioso fenômeno da onipresença de flanelinhas, que estão em todos os cantos em que você vai. Para não contrariar as estatísticas, logo que chegamos, um deles se aproximou da gente e, para minha surpresa, vi meu amigo Paulinho descer do carro e, sem hesitação alguma, oferecer a ele uma dose da bebida que compráramos. Cara, parabéns. Parabéns. Parabéns pelo uso do tempo verbal. Que tempo verbal é esse? É o pretérito mais que perfeito na primeira pessoa do plural. Sabe o que, que faz parte do pretérito mais que perfeito? Um sabor maçã verde. Esse é o pretérito imperfeito. E assim nos reunimos em torno do carro. Garrafa de rum no centro do capô e 4 copos ao redor. Um para o Paulinho, o outro para o meu amigo Felipe, o outro para o meu amigo Igor e, claro, para o nosso brother flanelinha chamado Jefferson. Cara, a gente vai deixar esses nomes todos aqui. É. Terminada a socialização amigos flanela, amigos barra flanela, e o conteúdo da garrafa também, fomos para a fila do show. Aí surgiu a pista número 2, mais um momento em que o universo gentilmente tentava me incentivar a desistir do evento. Eu não entendi por que a pista número 1 foi uma pista. Pareceu que tava indo dando certo. Pareceu maneiríssimo beber rum sabor maçã verde com flanelinha. Meus amigos, muito fãs de sertanejo, já ébrios e exalando maçã verde, cantavam a plenos pulmões, em meio a um enorme grupo de camisas pretas apreciadores do classic rock, uma música chamada Cantada de Pedreiro. Um sucesso da época, cujos primeiros versos cito aqui. Olá, prazer, meu nome é Arlindo. Mas me chame de lindo, porque ao te ver, perdi o ar. Alguém pegou uma lista da internet e fez uma música. Isso. Medo de julgamento, medo de represálias, mas nada disso aconteceu. Apenas alguns risos e olhares tortos. Constrangimentos à parte, entramos no pub e bebidas continuaram a rolar. Pista número 3. Em certo ponto, desencontramos do Paulinho. E quando o vimos novamente, ele nos contou que encontrara seus primos e que tinha tomado alguns shots de tequila, pois o haviam desafiado a realizar tal ato de bravura. Mas, segundo ele, apesar de estar de estômago vazio e de já ter tomado boas doses de rum, estava tudo às mil maravilhas. É que leva um tempo. É, esse é o cruel. Tequila e Pink Floyd, cara, é uma combinação perigosa. Ainda mais com rum de maçã verde no caminho. Rum de maçã verde, que coisa horrível. O show começou. Soaram os primeiros acordes de Shine On You, Crazy Diamond. Minha catarse individual iniciava-se. Ouço um rapaz me falar. Cara, um amigo seu tá passando muito mal no banheiro ali. Estava em transe, alheio a tudo, e apenas pensei. Ele deve estar se confundindo. Sei nem quem é esse rapaz, imagina se ele vai saber quem são meus amigos. Segue o show. Em determinado momento da apresentação, sinto um leve toque nas minhas costas, muito suave. Olhei pra trás e não vi ninguém, exceto o Paulinho, muito sorridente. Fiquei feliz por ver meu amigo apreciando o cover para o qual o convidara, e me voltei para o palco novamente. Esse cara realmente sabe utilizar os tempos verbais. Sabe, sim. Passaram-se alguns minutos e senti novamente o mesmo toque, iniciando-se na minha nuca, descendo por minhas costas, até a cintura e de repente desaparecendo. Olhei novamente para trás, mas dessa vez não vi ninguém nas proximidades. Porém, reparei que todos ali tinham seus olhares voltados para um único ponto, para os meus pés. Dirijo meu olhar para baixo e qual foi minha surpresa quando vi Paulinho estatelado no chão, apagado, dormindo como criança. Liguei os pontos e percebi que o contato que sentira nada mais era do que a cabeça do meu amigo buscando apoio e lentamente escorregando até encontrar um chão para pará-la. Desesperei. Não tenho o costume de beber. Não havia tido experiências semelhantes e logo pensei. Fudeu, o Paulinho morreu. Chamei meus amigos que imediatamente desataram a rir e logo percebi que os perdera. Estavam completamente bêbados. Sacudi o corpo inanimado, gritei seu nome e nada. Começou então a saga de remoção do corpo estendido. Eu quero aproveitar mais uma vez, toda vez que a gente conta histórias de bebedeira. Por mais que seja engraçado a gente falar aqui, nada disso é legal. Legal é você ficar alguns passos antes desse momento. Ele ia estar apreciando o show, ia estar todo mundo feliz. Dar esse PT não é um lance maneiro, não façam isso. Não façam, ok? O universo que me dera 3 chances de desistência, agora ria e se deleitava no momento em que começava a tocar Money, como que em um lembrete do suado dinheiro de estagiário que eu estava prestes a ver indo pelo ralo, juntamente com a noite em torno da qual eu tinha criado tanta expectativa. Estava lá eu, indo embora, após apenas 40 minutos de show, o que corresponde a 2 ou 3 músicas do Pink Floyd. Verdade. É engraçado porque é verdade. Felipe pegou o nosso amigo pelos braços e o Igor pelas pernas. Eu ia abrindo caminho, enquanto sacudiam o Paulinho de um lado para o outro e ele rebatia em todas as mesas, cadeiras e pessoas no caminho. Em determinado ponto, chegaram a derrubar o pobre coitado, que nem sequer esboçou qualquer tipo de reação, tendo continuado seu sono inabalado. Não é sono inabalado, cara, é coma, ele estava em coma. E não é maneiro. Um trajeto de 20 metros parecia se estender indefinidamente sob os olhares cheios de julgamento dos presentes. Até que chegamos na recepção, pagamos a conta, levamos o Paulinho para a entrada e sentamos esperando ele acordar e botar todo o álcool ingerido para fora. Quando olho para o lado, me vejo sozinho, exceto por um dos primos do meu amigo, que chegara na entrada também. Meus outros amigos tinham voltado para dentro do pub. Que galera legal, hein? É. Já irritado com tudo aquilo, fui buscá-los para irmos embora. e fui procurar também uma sacola para conter eventuais acidentes estomacais que pudessem vir a ocorrer no interior do meu carro. Demorei algum tempo, pois a casa de shows estava lotada. Passaram-se cerca de 15 minutos, até que todos estávamos prontos para ir embora. Chegamos no hall de entrada e... cadê o Paulinho? Puta que pariu. Porra, largou o bêbado solto, cara. A noite parecia interminável, a desilusão bateu. Até que um dos seguranças me avisou que o primo dele o havia levado embora. Terminei a noite levando meus amigos para suas residências, como manda a cartilha do motorista da rodada. No outro dia, fui avisado pelo próprio Paulinho que esse primo passara a ter uma certa raiva de mim, por pensar que eu os tinha abandonado e voltado para a festa. Coitado do cara. Paciência, não se pode agradar a todos. Após ler essa história, vocês podem pensar. Quanto azar, em uma noite ele achou que ia curtir um cover com seus amigos, quase que perdeu um deles por coma alcoólico, tentou ajudá-lo e acabou ganhando o desgosto profundo de um dos primos dele devido a um mal entendido. Que fase! Mas, meus queridos companheiros do melhor podcast do Brasil, sempre que sou tentado a pensar assim, lembro-me de que quando voltei a esse pub algum tempo depois, e concluo que todo o apuro vivido valeu a pena. Na ocasião, encontrei nosso prezado Jefferson, e logo falei, fala meu brother, lembra de mim? Tomamos rum de maçã verde com você há alguns anos atrás. Ao que ele respondeu, fala meu chegado, pra você o estacionamento é por conta, não precisa pagar. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, se chama felicidade. São as pequenas alegrias de um trabalhador brasileiro. Grande abraço a todos. Muito bom. Foi uma história que terminou bem, terminou good vibes. Sim. Apesar do Pink Floyd. E apesar do cara ter entrado em coma alcoólico. E do rum de maçã verde. Nossa. E da música do Arlindo. Isso é muito bad vibes. Leia a próxima aí. Olá, Guga, Rafael, Caio e convidado. Caso não tenha convidado, o O vai pro Guga, o L vai pro Rafael e o A vai para o Caio. Que específico. Primeiramente, queria pedir desculpas pelo e-mail gigantesco e por mandar esse e-mail sem nenhum programa próximo em que ele se encaixa, mas simplesmente lembrei dela e queria escrever antes de esquecer. E antes de tudo, por favor, troquem os nomes de um jeito que só vocês sabem fazer. Tá vendo? Você pode mandar e-mail mesmo que a gente não esteja anunciando os programas, que a gente pega ele na hora certa. Pode mandar. Inclusive, se você tá ouvindo isso e lembrando de história de shows, pode mandar de história de shows que a gente guarda pra próxima. Me chamo Blip, tenho 17 anos e sou do interior do Rio de Janeiro. Que nome que a gente vai dar pra ele? 17 anos e do interior do Rio de Janeiro? Antoninho Carioca. Meu nome é Toninho Carioca. E em 2017, fiquei sabendo que uma turnê de uma banda que curto bastante iria tocar na capital do estado, os Foo Fighters. Comprei os ingressos no dia em que abriram as vendas e estava bastante animado para o show. Showzão. Eu fui esses dias também. É muito bom. Domingo, 25 de fevereiro de 2018, o dia do show. Olha aí, a gente foi no mesmo show. Não no mesmo show, mas na mesma turnê. Ah, sim. Foi desse ano agora. Eu, Toninho Carioca, minha mãe e meu tio adotivo. Longa história que talvez eu conte outro dia. Ok. Ambos também bem animados com o show, adentramos o lendário estádio do Maracanã com uma grata surpresa. Devido à venda abaixo do esperado, nosso setor que era bem longe do palco devido à nossa condição financeira, fomos para um setor bem mais perto do palco, na leste inferior, para quem conhece o estádio. Conhecemos duas mulheres cariocas, com quem rapidamente ficamos amigos. Uma solteira e uma outra que o namorado deixou ela sozinha porque quis ficar em casa jogando videogame. E aí ele faz um comentário dele aqui. Não façam isso, ouvintes do GugaCast. Ué, façam se quiserem. É. Pois bem, o show foi excelente, um dos melhores dias da minha vida. Mas a história só estava começando. Após o show, teríamos que ficar até às 6 da manhã rodando pela cidade maravilhosa, pois era o horário do ônibus para minha cidade natal. Logo sugeri, vamos à praia? Que ótima ideia. É, minha sugestão foi prontamente rejeitada pelos outros. Pedimos ajuda às nossas mais novas amigas, que não sabiam nada para se fazer na madrugada de domingo para segunda na capital fluminense. Até que meu tio adotivo diz, conheço um lugar legal aqui perto, que tem uns shows legais de rock, vamos lá? Boa ideia. É, por que não, né? É. Sem mais opções, fomos na saída do estádio. Minha mãe cai de um jeito que eu nunca vi, e dá um mau jeito no ombro que, segundo ela, dói ainda hoje, quase 5 meses depois. Após mais de uma hora de caminhada, com os outros dois personagens já sentindo o efeito do álcool, eu não bebo, chegamos ao lugar e achamos um bar quase fechado, com apenas um cliente, desmaiado de bêbado. Sentamos para descansar um pouco e chegar quem nos botou nessa furada, no caso, meu tio adotivo. Nesses 15 minutos que ficamos lá, chega uma mulher no bar, vai direto no cara desmaiado e furta os tênis dele. Meu Deus! Assistimos atônitos essa cena e decidimos partir, só que fomos por uma outra rua que parecia mais movimentada e menos deserta do que a perigosa rua que viemos, até que percebemos uma coisa estranha. Essa rua movimentada era nada mais nada menos que a Vila Mimosa, famosa para quem é do Rio, e para quem não é, é uma rua, digamos, animada, com prostíbulos em toda a sua extensão, dos dois lados. Vimos coisas que prefiro não comentar, e decidimos sair dali. Fomos andando em direção à Central do Brasil, onde pegaríamos o nosso ônibus para casa. Mas esse provavelmente era o lugar mais seguro que você podia ter ficado. É. Andamos. Quando estávamos exaustos, decidimos comprar algo para comer ou beber no primeiro lugar que achamos. E esse lugar foi num mendigo camelô, em um viaduto próximo à rodoviária Novo Rio. Um mendigo camelô? Nossa, cara, que cena terrível. Lugar tão confiável que o resto da família do camelô dormia em papelões no chão em volta. Caralho, que trash. Estávamos com tanta fome, dor e cansado que não quisemos nem saber. Comemos ali mesmo e seguimos viagem. Ao chegar na Novo Rio, perguntamos a um taxista quanto custaria para nos deixar na central. Ele disse, R$40, tá de madrugada e é bandeira 2. Sem chance, tínhamos apenas R$80 no bolso, dos quais R$52 eram para passagem de ônibus para nós três. Teríamos que pegar um ônibus até o centro da nossa cidade e outro para o bairro onde moramos. Nossa, valia ter negociado com esse taxista, hein? É. Andamos mais um tempo. Minha mãe urrava de dor por causa do ombro, e nós ainda estávamos cansados demais. Mal sabíamos onde estávamos, até que avistamos uma blitz. Perguntamos ao policial quanto tempo demoraria até chegar na central andando. Vixe, tá longe ainda. Vai demorar uns 40 minutos no mínimo. Meu Deus, cara. Caramba. Caraca, e esses caras não param de andar, né? Quando você vai num show, você meio que se planeja como você vai voltar dele, né? Estávamos mortos de cansados. Avistamos um ponto todo quebrado, que era inviável de se sentar. Sentamos no chão mesmo, ao lado de uma poça de um líquido que, pensando bem, era mijo. Que nojo. Ficamos lá por um tempo grande, até que passa uma van, digna de Rogerinho do Ingá e seus parceiros, que iria justamente para nossa cidade. Nossa saga pela cidade maravilhosa finalmente chegava ao fim. Pô, que sorte, pelo menos isso. Epílogo. Ao entrar na van, sentamos e seguimos viagem, e esquecemos de perguntar o preço das passagens. Um pouco mais tarde, entra um casal e pergunta. Quanto custa duas passagens? R$20. Os ônibus custavam 12 por pessoa, então era um preço razoável. Porém, minha mãe resolve perguntar. E três passagens, quanto é? Três dá R$15. Pô, que sorte! É, muito bom. Ao se deparar com essa promoção inesperada, minha mãe sem pestanejar entrega o dinheiro e seguimos calados na viagem, que saiu pelo preço de uma passagem municipal. Nesse dia que conhecemos lugares dignos da cidade maravilhosa, como o mais profundo Hell de Janeiro. Hell, inferno, né? De Janeiro. Mil desculpas pelo e-mail gigantesco. Obrigado por alegrar minhas semanas e eu mal posso esperar para ouvir essa história com os comentários de vocês. Até logo, Guga, Rafa, Caio e ouvintes do GugaCast, caso esse e-mail seja lido. Essa história parece aqueles filmes, assim, que é uma saga da pessoa por um caminho e toda hora parece que vai dar uma merda muito grande, mas nunca dá. É verdade. E é sobre isso. Tem aquele filme da Reese Witherspoon, sabe qual é? Não. Que ela vai fazer uma trilha pela costa oeste americana. E o filme é isso o tempo inteiro, cara. Ela tá sozinha, uma mulher sozinha fazendo a trilha. Aí ela chega e tem um monte de cara, assim, um monte de cara, sabe, meio caipirão. Aí você fala, pronto, é agora que ela vai ser estuprada e o filme vai ser sobre isso, né? E aí não, não acontece nada e tal, ela segue e o filme inteiro é assim, spoiler. E essa história pareceu isso. Eu sei que você não assistiu, mas isso também parece muito todos os filmes do Harry Potter. Em que parece que algo vai dar errado, e de repente, magicamente, acontece algo muito bom. Tipo um cara aparecer com uma promoção na van. E aí eles se salvam. Eu assisti dois filmes do Harry Potter. Foram as piores 12 horas da minha vida. Vamos lá, vamos pro próximo. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Eu me chamo Emílio Santiago. Tenho 21 anos e vou contar uma história que apelidei de Saigon. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Ela se passa em uma praia do litoral nordestino durante o período da carneia, como diria o senhor K. Tantas palavras. Ele botou os trechos da música como subtítulos do e-mail. Tantas palavras. Eu, Nesse período da minha vida, estudava para o vestibular de medicina. Por conta disso, tinha tempo somente para eventos noturnos da cidade, que era um show aberto ao público com bandas de gosto duvidoso, porém meu intuito nessa data não era desfrutar de músicas complexas, mas sim esquecer a vida de livros e exercícios. Após um dia exaustivo de estudos, decidi ir ao show sozinho, isso mesmo, pois meus amigos estavam em outras cidades, e assim fui, sonhando para não dormir. Anoiteceu. Isso tá muito bom. Anoiteceu. Olho pro céu e vejo. Chegando lá, permaneci sóbrio para não atrapalhar os estudos do dia seguinte. Pedi apenas um energético enquanto apreciava o show que começou há pouco. Logo no início, percebi que duas meninas se aproximaram. Uma mais nova, baixinha e com estilo gótico, que apelidarei de Colombina. E uma mais velha, Saigon. Ela é o nome da menina também. Mulher atraente, de cabelos longos com tranças vermelhas, morena e com um corpo tentador. E no nosso primeiro olhar já trocamos sorrisos. Infelizmente, eu e Colombina. Eu não entendi. Ah, ele curtiu a Saigon, mas ele... trocou sorrisos com a Colombina. Pouco tempo depois desse contato, vejo um cara se aproximar de Colombina e com isso decido chegar em Saigon. Quando me apresentei rapidamente, Colombina me agarra e diz que sou seu namorado. Meu Deus. Claramente para afastar o outro cara. E eu nego dizendo que namoro com sua amiga, a qual retribuiu com um belo sorriso. Começamos a dançar, Saigon e eu, e quando observei que ela tinha uma tatuagem de uma clave de sol no braço, assunto que eu tenho bastante interesse, perguntei se ela era música. Tô nem aí se fala musicista. Ela era música, ela era Saigon. Ah, por isso. Ela respondeu que era cantora. Após alguns minutos, ela me encantava enquanto cantava no meu ouvido durante o show, que sinceramente já nem escutava mais. Ao término dele, eu a convidei para minha casa, mesmo sabendo que minha família toda estava lá e que seria arriscado, pois sabiam que eu estava em um relacionamento. Não era sério na época, mas já havia apresentado Mona Lisa, minha posterior namorada, à família. Esse cara é bom de dar nomes, né? Apesar deles serem aleatórios. Sim. São bem aleatórios. É. Convite que ela pensou cerca de um minuto e respondeu que sim, mas que antes deveríamos deixar Colombina em casa. Na escuridão. No trajeto show Casa da Colombina, aproximadamente uns 2 quilômetros numa rua escura, fui andando e conhecendo-as melhor. Essa ênclise tá certa aqui, Rafael? Aqui é uma próclise, né? É. Fui andando e as conhecendo melhor. Exato. Podia ter tirado uma nota melhor nesse vestibular aí. Colombina estava bêbada e dançava com os postes do caminho. Saigon me revelou que ela conhecia Colombina há pouco tempo e que ela já tinha dado em cima dela algumas vezes. Hoje paro e penso. Vida em modo tutorial. Na época, não pensava em outra coisa além de um homenagem épico, com possibilidades infinitas, que poderia estar a poucos metros de distância. É verdade, tinha toda a possibilidade aí. Chegando lá, a Colombina vai ao banheiro, enquanto eu rapidamente penso em um plano, agarrar sua amiga aqui mesmo, para que acenda o fogo nas duas. Assim coloquei ele em prática. A casa onde estávamos era beira-mar com o primeiro andar. Saigon sentada na sacada e eu de pé na sua frente, agora sim é uma ênclise, beijando-a. Uma cena incrível. Colombina volta e apenas observa o clima esquentando. Quando de repente, ela manda a gente parar e fala que o pai dela está chegando. Eu na hora paro e finjo ser irmão de Saigon. Apenas abraçados conversando. Depois disso, Saigon acha melhor sairmos dali sem Colombina. Poxa. Vai minha estrela. Após meu sonho ter fracassado, vi que restava apenas uma certeza. A de que ela estava muito no clima. Já que o trajeto para minha casa era de mais de 3,5 km, no percurso ela revela que curte uma pegada forte. Coisa que combina muito com o meu estilo. Sim, porque ele é o Emílio Santiago. Sim, o Doutor Santiago. Chegando lá, falo para ela ir devagar e sem fazer barulho para o meu quarto, o mais isolado da casa. E assim fomos. Depois disso, fui ao banheiro e quando retornei, Saigon estava colocando uma música para aumentar ainda mais o clima, nua, enrolada no lençol, esperando por mim. Caraca, Saigon é ousada, né? Porra, brinca de se entregar. Nesse momento, vou poupar os senhores dos detalhes. Porra, por quê? Destacarei apenas que a minha cama nunca mais foi a mesma, depois de movimentos tão fortes, e que nem de longe esperaria algo tão intenso e que parecia que não terminaria nunca. Gostaria também de agradecer ao cantor Chris Brown por sua música Don't Wake Me Up. No entanto, o Manda Áudio, o Coca Quente, o Morde Língua, o Manhoso Fake, nos reservou uma surpresa. Quando ela estava na posição múltipla de 2, sinto algo pingando no chão. Acendo a luz e... sangue. Meu lençol parecia um pano de chão de açougue. Eu tinha ido pra guerra e estava completamente ferido, sangue nas mãos, corpo e rosto. Disse pra ela ir tomar um banho enquanto eu limpava tudo e ela foi. Saio do quarto e vejo que já estava claro. Passamos 3 horas como se fossem 3 minutos. Corro pra arrumar tudo antes que alguém acorde. Ela tava menstruada, é isso? Não sei. Era. Me disse adeus no espelho com batom. Ela tomou banho e nos despedimos rapidamente, com promessas de retorno. E assim seguimos durante todo o carnaval, olha aí. Eu e ela, com um brilho que silencia todo o som. Depois ela me explicou que estava tomando um remédio que ocasionou um sangramento. Ah não, olha só, era um problema mesmo, que ocasionou o sangramento e que não era nada sério. E me agradeceu por entender tudo aquilo. Isso aí, um final simples como qualquer aventura real, mas que não a torna menos inesquecível, ao menos para nós dois. Obrigado por ler minha história, um evento que me ajudou a manter o foco num ano complicado, que resultou na minha aprovação em uma federal. Olha aí, doutor Santiago, quando a gente precisar de um médico. Aí, doutor Santiago. Ele pode até diagnosticar o que ela tinha depois. Espero que gostem desse relato. Sou um grande fã do podcast de vocês. Excelente. Eu achei que ia ter um plot twist, mas não, né? Não, foi como uma música do Emílio Santiago mesmo. É, é mesmo. Ele viu as estrelas na escuridão e esperou ela voltar pra Saigon. Vai lá, Rafael. Próximo e-mail, o título é Escola de Rock. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Me chamo Pedro, mas fiquem à vontade para mudar o meu nome de acordo com a bela criatividade de vocês. Se aceitam a sugestão, podem nomear os personagens da história baseada em figuras do metal. Claro. Quais são as figuras do metal? É ferro, cobre, ouro? São metais. A gente também pode usar não metais. Ou metais terrosos. Ou gases nobres. Gases nobres. Vamos a gases nobres? Então, gases nobres. Capítulo 1, o convite. O ano era 2010 e eu tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia e logo formei uma banda de garagem com alguns colegas, pois tocava guitarra desde minha adolescência e sempre gostei de formar bandinhas. Porém, após algumas semanas, ficou claro que nosso grupo não iria pra frente e acabamos nos separando. No final deste mesmo ano, eu já tinha trancado engenharia por motivos de ter odiado o curso. E eu estava em um cursinho estudando para entrar em psicologia. Meu Deus, cara. A época das provas de vestibular já tinha terminado. E eu estava naquele período entre adolescência e vida adulta, sem aula e sem trabalho, quando recebi um dos melhores convites da minha vida. Isso porque você estava numa das melhores épocas da sua vida, né? Essa época aí, sem aula, sem trabalho, adolescente e vida adulta. Na verdade, você é um adolescente com status de adulto, né? A melhor coisa. Isso. Você pode fazer o que quiser. É. E não tem responsabilidade nenhuma. Aham. Uhum. Uma amiga minha chamada... Kryptônia. Uma amiga minha chamada Kryptônia, que estudava no ensino médio na época, me ligou. Pois é, nem celular para rodar o WhatsApp tínhamos naquela época. E perguntou, bora participar do festival de MPB do meu colégio? Esses dias eu peguei um Uber e o cara era muito simpático, assim, realmente simpático. E ele falou assim, ah, você quer ouvir que rádio? Eu falei, ah, põe numa rádio aí. Aí tava chiando, eu falei, não, então põe naquela outra que você falou. Ele falou, ah, essa rádio é muito boa, porque ela toca MPB nacional e internacional. Eu falei, excelente, adoro MPB internacional. É, tipo The Girl from Ipanema. Isso. Capítulo 2, a banda e seus ensaios. A banda já estava praticamente formada. Eu seria o guitarrista. Kryptônia, que me fez o convite, a baixista. Hélio? É, Hélio. Um ex-colega meu de ensino médio, o baterista. E... Argônia. E Argônia, colega de sala de Kryptônia, seria a vocalista. Esta peculiar banda tinha apenas um problema. Éramos todos do mundo do rock, das mais pesadas vertentes. Algo que as pessoas mais velhas chamariam de rock pauleira. Grande expressão, rock pauleira. Porque não se usa mais, né? Rock pauleira. É, eu uso. Esta informação é relevante para o clímax da história. A gente podia fazer um episódio especial histórias de rock pauleira. Isso. Na apresentação, todas as bandas iriam tocar apenas uma música e decidimos por Flores dos Titãs. Obviamente, transformamos esta calma música em um quase metal brasileiro e saberíamos as consequências desse ato apenas no dia do show. Olha aí, que garotos rebeldes. Rebeldes. Capítulo 3, enfim, o grande dia. Na manhã da nossa apresentação, fui acordado com a seguinte mensagem da nossa vocalista, a Argônia. Ferrou. Estou com uma dor de garganta enorme e acho que não vai rolar te cantar hoje. Imediatamente o desespero bateu e perguntei o óbvio. Mas não tomou remédio? E ela me respondeu com alguns insultos. Ela não foi nobre. É. Perto de meio-dia, ela me liga com a voz realmente um pouco rouca, mas dizendo que já estava melhor e que o show iria rolar. Fiquei tranquilo, mas esta foi apenas a primeira emoção do dia. É uma música só, né? Dá pra esticar. Iríamos tocar à noite, mas tínhamos que estar no local por volta das 15 horas para passar o som. Peguei minha guitarra e meu pedal de distorção, sim, um pedal de distorção para tocar Titãs, e fui. Chegando lá, o local era enorme, moderadamente intimidador. Para quem é de Curitiba, o local foi o pequeno auditório do Teatro Positivo, que de pequeno não tinha nada. Para melhorar, como era um teatro, o palco ficava um nível abaixo do público, ou seja, iríamos dar de cara com todo o público nos olhando na hora de tocar. Eu acho que é o tipo de palco mais legal, é uma arena, né? Sim. Eu acho que é o tipo de palco mais legal pra ter show. Nessa hora, vale ressaltar que era a primeira apresentação de metade da banda. O Guga pode explicar muito bem que por mais que na adolescência a molecada tocasse junto, era no máximo em algum estúdio. Apresentar ao vivo era coisa séria. É o clássico treino é treino e jogo é jogo. Capítulo 4, a passagem de som. Todos naquele local nos olhavam com cara feia. Talvez seja porque éramos os únicos no local com um visual um tanto diferente do padrão. Enquanto todos estavam com roupas mais formais, lembro-me até hoje de estar com uma calça jeans, uma camisa preta e por baixo uma camisa do Metallica. Bem ok, né? É, ok. O visual do resto da banda não era muito diferente. Enfim, fomos instruídos que iríamos passar o som na mesma ordem das apresentações. E foi aí que descobri que nossa banda seria a última. Sim, encerraríamos a noite. Pô, melhor coisa. O nervosismo apenas aumentou. Mas ele tava tenso, cara. Ele nunca tinha apresentado nada. Ah. Depois de umas 2 horas no mundo real, mas muitas semanas em minha cabeça, finalmente chegou a nossa vez. E obviamente minha inexperiência me fez equalizar meu pedal de distorção de maneira totalmente errada. O som era impossível de ser ouvido. E na passagem de som, afetado pelo fato da equipe estar nos apresentando, pois os convidados logo iriam entrar no palco, minha solução rápida foi desligar o pedal e tocar a música com a guitarra limpa. Putz. E o resultado, apesar de mais próximo da música original, foi horrível. A graça de todos os nossos ensaios... Não, cara, a música original tem distorção. Pam, parana, pam, parana, pam, parana. A música é rock, cara. É rock mesmo, não é MPB. É. A graça de todos os nossos ensaios era que conseguimos deixar a música mais pesada, e grande parte disso era devido à distorção pesada na guitarra. Meu mundo caiu, e pensei ter estragado tudo, ainda mais sendo a banda que iria encerrar o show. Ele no fim tá pensando em um monte de coisa que o público nem pensa, né? Tipo, entra lá e toca uma música conhecida e todo mundo vai ficar feliz e não vai prestar atenção nos instrumentos. É. Só tem duas coisas que realmente tem que não podem errar, cara, que é a bateria e o vocalista. O resto ninguém repara. Capítulo 5. A calmaria antes da tempestade. Estávamos no camarim. Aparentemente, eu era o único membro da banda preocupado com o fato de termos que tocar a música de maneira totalmente diferente do que tínhamos planejado. Eram muitas bandas se apresentando no dia. Então, a ansiedade apenas subia. Eu ia do camarim à plateia e vice-versa. Não conseguia ficar parado. O que mais me irritava era o olhar de superioridade e provocações da galera de outras bandas. Frases como: é festival de MPB, como você me vê vestido assim? Como ele devia ter ido de terno? É. Ou como: sem pedal não vai conseguir fazer firula, a apresentação vai ser uma bosta. Tais comentários eram feitos com mais frequência por integrantes de uma banda específica, a qual iria tocar ou imediatamente antes da nossa ou por antepenúltimo. Tentei manter a calma e ignorar, pois violência não leva a nada e eu era praticamente o dobro do tamanho do pessoal de lá. Então ia ficar ruim pro meu lado. Na verdade não, né? Ia ficar ruim pro lado deles. É, mesmo assim foi uma boa decisão. Foi. O tempo ia passando, nossa hora chegando e eu preocupado com o resultado final, até aparecer meu salvador. Capítulo 6, a hora do show. Espero usar o termo de maneira correta, mas este foi um mini momento tutorial em minha vida, o qual fez total diferença para o resultado da história. Apareceu no camarim um cara da equipe de som. Era magro, cabeludo e com uma barba por fazer. Não o tinha visto na hora da passagem da música, mas ele me disse a seguinte frase: teu pedal não estava equalizado aquela hora, né? Eu estava lá na mesa de som. Dá ele aqui que eu resolvo. Pô, que bom. Quase não acreditei no que acontecia diante de meus olhos. Ele foi alterando o balanço e explicando o motivo do som estar tão esquisito. Confesso que não consegui prestar muita atenção, pois ainda estava em estado de choque. Agradeci e o homem foi embora. Nunca perguntei seu nome, mas naquele momento eu tive a certeza de que nem todo super-herói usa uma capa. Legal essa emoção toda para um cara que chegou de boas e arrumou o pedal. É. Enfim, chegou a nossa vez. Acho importante mencionar que ao longo da noite, enquanto as bandas tocavam, a plateia ficava cada vez mais dispersa e sonolenta. Afinal, era um festival de MPB. Mas o público era majoritariamente composto por adolescentes. Essa era a nossa deixa. transformar o encerramento de um festival de MPB em uma música de rock. É uma ideia estúpida, eu sei, mas éramos apenas adolescentes que não sabiam das coisas na época. Eu não achei uma ideia estúpida, eu achei bom. Após ser apresentada a banda, entramos no palco. Assim que foi ligado o amplificador, eu toquei um acorde qualquer, e para o meu grande alívio, o som estava muito bom. Meu alívio foi tanto que tomei atitudes que não me orgulho hoje em dia durante a performance. Era um festival de MPB e eu estava fazendo headbangs no meio da música. Era a última banda mesmo, cara. É. Obviamente, pela empolgação e pela inexperiência, errei algumas notas, mas não tinha problema. Tudo funcionou como planejamos. A música não foi executada de forma perfeita, mas nos divertimos demais enquanto tocamos. O técnico de som equalizou tão bem a guitarra que na gravação dá pra ver o momento em que um outro técnico corre para o palco para diminuir o volume do meu amplificador. Fiquei meio puto com isso, mas não pude fazer nada. Todos esses momentos estão gravados em um vídeo não listado no YouTube. Vou pedir para que não divulguem o link, pois nele contém nossas imagens e nossos rostos. Mas envio para vocês para que possam dar umas boas risadas nos bastidores. Fico no aguardo do feedback de vocês desse momento de vergonha alheia. A gente viu aqui e deu pra ver que a história é bem verdadeira mesmo. Bem verdadeiro. O pessoal tava sentado, né, assistindo o show. Gente, tem uma galera gritando, vai! Vai, Agônia! Kryptônia! Agora, o que eu acho curioso é ele ter vergonha dessa história, né? É uma história bem tranquila. Pô, é mega normal. E ele tocou em público. Como Sim. que ele pode não divulgar um link que foi em público? É, divulga aí, cara. É. Capítulo 7. E o resultado é... Evento finalizado, restava agora aguardarmos alguns juízes anunciarem qual banda foi a vencedora do festival. Sim, era uma competição, e apenas fui descobrir aquela hora. Obviamente, por termos tocado rock em um festival de MPB, iríamos ser desclassificados, mas o pensamento nem passou pela nossa cabeça no momento. Anunciaram o terceiro lugar e foi uma banda X. Anunciaram o segundo e novamente não fomos nós. O coração já pulava pela garganta. Anunciaram o primeiro lugar e... foi a banda dos babacas que fizeram bullying com o fato do meu pedal não ter equalizado pela passagem de som. Que merda. Fiquei arrasado, porém Kryptônia não parava de sorrir. Perguntei o que houve e ela apenas respondeu com um cala a boca e escuta. Comecei a prestar atenção e percebi que o público estava recebendo os vencedores com vaias. Isso mesmo, vaias. No momento em que a banda vencedora estava no palco, a plateia começou a gritar repetidamente apenas uma palavra. Flores, flores, flores, flores, flores. Não, não é assim, Rafael. É flores, flores, flores. É verdade. Apenas uma palavra. Flores, flores, flores. Me senti no final do filme Escola de Rock. Que é igualzinho, né, cara? É, foi igualzinho. É. Igualzinho. Eu até imaginei o cara da banda de babacas entrando assim com aquela roupa de couro escrota. Que é só as mangas, né? É só as mangas. Igualzinho, cara. Me senti no final do filme Escola de Rock, onde por mais que tivesse perdido de acordo com os juízes, conseguimos ganhar o público. Foi maravilhoso. E afinal de contas, não é o público a parte mais importante de um show? É a parte mais importante, cara. Esse foi um programa muito good vibes. Muito good vibes. Eu não esperava isso de um programa de shows. Eu tô muito satisfeito, tô até com vontade de ir lá tocar flores. É, tocar flores seria uma boa. Mas sabe o que também seria legal? Tocar açaí. Ou Saigon. É isso? É isso. Adeus. Falou. Este podcast foi editado por Caio Corraini.